Do base 071, decolou 52, chame o controle 120, decimal 80. 08, obrigado, boa noite. Salvador da 3858. 3858, já está autorizado no 3, chame táxi. Data 3858. Voo Leda, dá presente. Após Leda, voo Bridge. Dá presente, voo Leda, após Leda, Bridge, azul 4071. Estabilizado LS 6303. Você não é 6303, torre na noite, decimal 6. 889, livre da colagem no zero, vento no 50 graus, 099. Na 6313, livre, pouso no zero, vento no 50 graus, no nós, baixou e travou? Baixado e travado, pouso autorizado no zero, com 1020, 6313. Bom, no 889, decolou 854, chame o controle 120, decimal 80. 2080, obrigado. Controle, boa noite, eu vou no 889. Boa noite, 89, boa noite, contato radar, SAB mantém o nível 360. Ok, SAB para 360. Salvador, muito boa noite, voo 604, ciente da informação Foxtrot, pronto para a rota Fortaleza. 604, Fortaleza, autorizado nível 370 via Zulu 19, decola da 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Fruti, controle opera 1208, aciona 5423, coteje. 04, autorizado Fortaleza, 370, rodovia Upper Zulu 19, decolada 10, com primeira curva esquerda, na saída Momo, transição Soti, 208 controle, 5423 o transponder. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no 02. Vai chamar. Táxi 3858, a bordo 1025, 2 4 e 40 João Pessoa. Seu B? 1025, corrido. Copiado, via Indy Alfa, até o ponto espera, quando chama a torre, 1186, bom voo. Indy Alfa, no ponto de espera, 1086, tá? 6313, salões 56, direito 1219. Direito 1219, ponto de espera TAM 3858. 3858, autorizado a linha de decolagem pista 10, 150 graus, 109. A linha de decolagem pista 10, TAM 3858. Tipo 5216, Centro Recife no 2545, alterno no 2685. 2545, alterna 2085, 5216. Azul 4071, Centro Recife na 251, no alterno na 3325. 351, 3325, Azul 4071, boa noite. Boa noite. 313, boa noite, Alfa, reportando, seu Juliette. Vai, chamante da Juliette 6303. Alô, boa noite, Webjet 6747. 6747, prossiga. Por gentileza, seria a saída prevista? Eu tô sem o plano ainda do 6747, confirma o destino. É Guarulhos. Saída da El. Da El, grato. Próxima Juliette, 6303. 6303, portão 4, autorizado ingresso. Autorizado ingresso por 4. Zero decimal 1, tá? 3858. Confirmando 120, decimal 8. 08, boa. Controle Salvador, boa noite, TAM 3858, decolado na Momo, Froti. TAM 3858, boa noite, contato radar, sabe, mantém o nível 370, sai da Momo. 370, possibilidade de voar na proa de Momo? Voa Cogbu da presente, 3858, após Cogbu, voa Froti. Cogbu, após Froti, TAM 3858. Dono 889, Centro Recife na 251, alterno na 3325. Gol 3325, obrigado. Valeu, boa noite, o 3305, Natan, com informação foto, passando o 190. Natan 3305, boa noite, aciona identificação, autorizado, chega a Lamari, desce, mantém o nível 050, ajuste na 010020. 050, 620, 3305. TAP, 3305. Autorizado, 3305, TAP. TAP. Centro Recife, Lua 2545, alterna 12685. 3305. Gente, reporte na prova de ITAP 3305. 3305. Web 6747 na escuta? Na escuta. Copia? Copia, 6747. Autorizado Guarulhos 360, Pesulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trivia, após conforme. A decolagem da 10 com curva direita, saída da El Leda, após Leda Bridge, após Bridge, Pesulu 16. Controle 120, décima 8, aciona 5432. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu e Trive. Decola da 10 com curva direita, saída da El, Leda, após Brilho. 120, décima 8 é o controle, 5432 é o transponder. O objeto 6747. Correto, em chamaremos, grato, 7674. Salvador, Gol na 604, no 02, para o pushback acionamento. Portão 2, aguarde um instante, Gol 604. A sua escuta. 138 a bordo, com autonomia de 4 horas, está alternando petrolina. XNR 6310. O 6310 está autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera transfere 118.612. Ajuste no 020, confirme apenas o alternado. Petrolina. Sim, chama no ponto de espera. Guardará. Tá 3305, desce, mantém 2000 pés, o ajuste no 020, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. 2000 pés, 1020, chamada estabilizada, ILS X-Ray 3305. Vamos voar, se possível, Duna, melhor. Autorizado, 3305. Obrigado. Salvador Azul 4209, vai passando 190 a 160, uma Fox. Azul 4209, aciona identificação, autorizado chegada, Bonf, desce, mantém 4000 pés, o ajuste no 020. Bonf para 4000 pés, 1020, 4209. Boa noite, o XNR 6310, ponte espera da 10. XNR 6310, autorizado a linha decolar, 150 graus, 109. A linha decola da pista 10, 310. China 6310 aos 14-1208. 208, boa noite. Boa noite, é o Oceané, 6310. Confirme para o controle. Confirmo, é o Oceané, 6310, boa noite. Oceané 6310, boa noite, contato radar, sobe e mantém o nível 350, saída Pucca. 350 na subida Pucca, está completamente visual e hoje nós estamos um pouquinho atrasados, senhorita. Teria como coordenar com o centro aí a proa do Romeu Fox 18 pra gente? Aguarde, 6310. Obrigado. Controle Salvador, Rio 5972, está cruzando 215 para 160, na proa de Alagoinhas. Rio 5972, SL identificação, chegada Bonf, desce, mantém o nível 050, ajuste no 020. Para o 050, Rio 5972, informa ainda de informação Fox. Gente, CNM 6310, da presente voo e Romeo Fox 018. Romeo Fox 18, obrigado pela coordenação. Chegou até o ponto de espera, 118,5 para a decolagem, no 020 ajuste. Agora pode esperar da 1-0, vou 1-6-0-4. Espera da 1-0, pronto para decolagem, voo 1-6-0-4. Autorizada, linha de decolar 150 graus, 1-0-9, voo 1-6-0-4. Decolagem autorizada, da 1-0, no voo 1-6-0-4. Localizador pista visto 3305. Já 3305, passa duna, completa aproximação, torre na noite decimal 6. 18,6, boa. Boa. Azul 4209, desce mantém 2000 pés, o ajuste na 020, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista na 0. Desce para 2000 com 1020, reportará estabilizado no X-Ray da 20, da 104209. E 5972, desce mantém 4000 pés, o ajuste no 020. Para 4000 pés com 1020 no ajuste, e 5972. Controle Salvador, voo 1076. Dona 076, sendo identificação, autorizado chegada Mari, desce mantém o nível 050, o ajuste no 020. Apio no 076, aguardando Duna. Duna 076, Duna presente. Salvador 3305, final 10, baixo travado. TAM 3305, vento 150 graus, 089. Ajuste no 020, autorizado pouso. Nível pouso no Gol 604, aos 19, 120, décima 8. 308, boa noite. Doutor Salvador, muito boa noite, no 604, decolou na Momo. Gol no 604, boa noite, contato radar, sabe, mantenho nível 370, sai da Momo. Sai da Momo, 370, no 604. No 604, voa Cogbu, da presente. Tá presente, Cogbu, no 604. Centro Recife no 2545, alterno no 2685. 2545, alternativa 1-2005. Obrigado, boa noite. Boa noite.